maldição. Suor de quem levanta cedo e vai. A cor de quem te causa medo e mais. Violento como nascer do sol de agora. Perdido como a bala que vara a sala e piora tudo. Cai o mundo, finda o bem. Louco, né? Aí quem vive no inferno reza pra quem? Confuso buscando uma direção, a saída do labirinto. Não me julgue por não ser igual. Longe da sua condenação, da praga que corrói a nação. Eu preciso da voz ao que eu sinto. Menino bomba, sem destino, veio franzino do espírito murcho. De onde ter pai é luxo nesse episódio. Cultivo a tristeza que vira ódio. Nas telas não, mas elas vão tornando favelas, fazendas de depressão. Resto de alma e aglomeração. Tumulto, lamento e descompromisso. Não é tese não, eu nasci disso. Paz.